Confirma, vento, senhor, por 2795. 150 graus, 9 nós. Afirmativo. Pouso 08, desça para 3 pés, movimento número 021, está livre da restrição vertical em etapa. Bem, querido, aqui, Foxtrot, Rio, Solo 3.000, direita no 219. Então, 219, boa. Qual foi aqui no Fax 3? 4 Romeu, posição. Para o táxi, voo no 973, 151 a bordo, alternativa Guarulhos, 3 horas e 30 do momento. É via Índia, ponto de espera, Tony, 1-9, posição 95, altímetro 90, 2-1, no bom. Índia, ponto de espera, 295, altímetro 0-2-1. 976, boa noite. Salve, boa noite, voo 1096, sempre para autorização, Fortaleza. 096, número 2, para a Copa, para a saída, Momo, transição, Fruti. Já preparado, você pode botar. Puxa, 6310, copia. Prossiga para o 6310. Autorizado aí, sim, nível 350, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Lopes Zulu, no site, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5463, controle 1-20.8. Sente, foi autorizado, Recife 350, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva à esquerda, Puca Caju a saída. Amper Zulu 1-7, após prossegue conforme plano. 5463, transponder, 908 ao controle, Oxanel 6310. Oxanel 6310, cotejamento correto, reporta pronto para puxar o estacionamento. Reporta lá pronto, puxa o estacionamento do aeromeio. Oxanel 6310. Chanou. 258 no 2, puxa o estacionamento. Autorizado, reporta táxi. Vamos lá. 1-0-9-6, copia? Copia. Autorizado, Fortaleza 370, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Fruti. Transponde 5474, controle 1-20.8. Lopes Zulu 1-9 a primeira aerovia, a pro... correção. Lopes Zulu 1-9 a primeira aerovia, após conforme rota. Transponde 5474, controle 1-20.8. Autorizado 370 para Fortaleza, Momo Protino, Fox Zulu 19, transporte 5474, controle de saída 1208. Cotejamento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento, voo 9096. Reporta. São 3831, autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 021. 4 mil pés, 973, deploy 4 luz, 120, decimal de 10. 208, 4973. Controle, levou 973. Na saída da EL. 3360 da EL, informa que está descendo curva direita. Devido formação. Tá, devido formação, após desvio autorizado direto líder. Foi entendeu após desvio pro de líder. Pulou 973. Fechamento correto. Ok, pela Índia, a estado 1021, não pode ficar na 281. Tá, 3858. Estabilizado no curso do localizador Word 08. Foro 08, chama agora a torre 118, decimal 95, tem um bom curso. 118, 95, grato. 3831, está autorizado a final do procedimento LS, que se chama 0, desça para 2, não faz, altímetro no 021, no reporte estabilizado. 2021, 021, pode voar, Duda? Está com o trem baixo atrasado. Bordo 08, continuamos com a informação, aguardando a autorização do pouso. A gente chama 021. Excelente, guarda. Sem problema. Pode se considerar 4 mil em pelo? Livre, descida para 2 mil pés. Gente, 2 mil, obrigado. Controle de Salvador, Cordial, boa noite. Azul 2. 4298, vai cruzar o 90 para 1250, 4TR. Azul 4298, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível de voo 050, ajuste o altímetro número 021. 050-221. Salvador, Sanai 6313, controle Salvador, acendo identificação, desça via chegada a ponte, para o nível de voo 060, ajuste o altímetro número 021. 060, ponte. Falou, Shonai, 6310, pushback, acionamento. Zero, iniciei de imediato, confirma totalmente pronto. Totalmente pronto, 6310. Gente, autorizado, eu posso sair. Para máximo, 6310. Solo aos 48, libere na próxima direita, taxi via Alfa e chame no ponto de espera da Delta para o cruzamento. Segue uma direita Alfa, chamando na Delta para cruzamento, bordo. Salvador, boa noite, está 3831, baixada e travada final 10. Está 3831, ajuste 9021, fogo autorizado para o sistema 0, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Autorizado o posto 10 com 1021, OTAN 3831. Confirmando, pista molhada? Úmida. Obrigado. 251-3395. Boa noite. Zul 4298, está autorizado a sinal de transferimento LF, fechando 0 separa 2 em um pé, altimetrando 021, repórter estabilizado. Autorizado a sinal de LF, Fórmula 02, posto 0272, também. Posicionamento 313, desce para 4.000 pés, altimetro 1021. 4.000, 21, 6, 3, 7. 71, Índia, ponto de diferença, mais 1 em 1, 9, 3, 9, 5, altímetro 1, 0, 2, 1, bom voo. Teste de Índia, 2, 3, 9, 5. Salvador, é o TAN 3815, boa noite, frente do uniforme, pronto para a cópia. 3815, informação uniforme, confere, autorizado Guarulhos, 340, defada 10, com a primeira curva à direita na saída da EL, desde a morte. O CESU 10 é a primeira aerovia, pode salvar já conforme rota, transponder 5477, controle 120 desse modo. Confirmando o transponder, 5477. Assim. Guarulhos autorizando nível 340, da El Leda Motiva, Upper Zulu 10, e o transponder é o 5477. Controle 120, décima 8, confirma a curva após o decolagem. 1208, é o controle da El, curva à direita. Tem 3815, é a porta pronta para o primeiro questionamento, protegimento correto. Vai chamar. Fala, TAN 3831, tudo ligou, boa noite. Boa noite, TAN 3831, daqui teve a Alfa, Kilo Pati 32, Lima, minha posição. Yeah. Alfa, Kilo Pati 3, posição? 2, Lima. 2, Lima, copiado, obrigado. frente e ali mantém o zero. Nós está ali mantendo o zero, está na mesa, 3 na frente. Contato radar na decolagem, chuva via saída da mão, transição próxima, baronês em voo 370. 370, Momo, transição frontil, tá 370. Caminhão 6313, reduz a velocidade 2209. Então, número 2 na aproximação. Autorizado, já posso sair. Demora. Decolagem pistão 0, vento 1.60 graus, 8 mais. Decolagem na 63. Da presente, a 3858 poderia voar pro a de Kongbo. Autorizado direto código botão 3858, tráfego 1 hora, 15 milhas, rumo sudoeste, passando nível 065, endereço para 4.000 pés, RPS 320. Ciente do tráfego, botão 3858. Se autorizado, a gente voa a posição fronti. Foi inicialmente código. Cogbo então, tá 3850. É 390 a 56208, boa. 086, 390. Olhe Salvador, Xanai 63, Ana Zé. Xanai 63, no zero, contato radar na decolagem, estou falando em voo 350, via saída Puca, transição Caju. 350, Puca, Caju, 63, Ana Zé. Pode voar Puca, se tiver uma formação à esquerda um pouquinho? Autorizado, Xanai 63, no zero. Puca, obrigado. 6313, autorizado, eu posso ter alguma outra vez, né? Canal 6313 está autorizado, descida para 2.000 pés, livre da extinção vertical em pelo, altímetro no 021, está autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Nativo, 6313, sem entender, está livre da extinção vertical em pelo, desce para 2.000, apontando a extinção ILS X-ray, está apontando a Fechamento correto, baixa na 6313. Azul 4298, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, 4298. Torre Salvador, boa noite. O azul 4298, estabilizado no LS 7 milhas agora. 4298, continua a aproximação, ajuste na 021, aguardando a autorização em pouso. Aguardando, 921, 4298. Momo Frost 370, 0096. Chanel 6313, reduzindo para a velocidade de aproximação, tráfego formado de aumento, Charlie 130 a 612 de milha. Está reduzido. Oxanel 6313, chama agora a torre 118, decimal 95. 395, até daqui a pouco. Oxanel 6313, 2.000, 2.545, 3.858, uma boa noite. Azul 4298, solo ao 0000, libra direito, chame solo 209. Você deve confirmar as condições da pista? Libra direita, chama 209, está praticamente seca aqui. Sim, obrigado. R6303, pouso autorizado 90, vento 1, 00 graus, 8 nós. A aeronave das 8 pousou agora, informou que a pista está praticamente seca. Quatro, cinco, dois, meia, três, um, três, quatro, cinco, Xanamé, três, zero, zero, boa. Boa. Quatro, dois, nove, sete, seis, via Alfa, rebordo, três, direito. Alfa, dois, direito, tá, seu três, oito, nove, cinco, um, oito, dois, a bordo, três, trinta, Ribeirão Preto. Oito, dois, três e trinta, Ribeirão Preto, sete, seis, via Índia, quando espera o chamado em um, no noite, desse, nove, cinco, nove, cinco, Ribeirão Preto. Xanamé 313 solo, aos 03 direito, 1, 2, 1, decimal 9 solo. Boa noite, 3, 8, 5, ponto, espera pronto. Tá 3, 8, 1, 5, ajuste no 0, 2, 1. Cuidado aliás, decolar pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, 9 graus. A linha decola, o 3, 8, 1, 5. Alguém fizeram 1 autorizado. Juliette, pulou. Azul, 4, 2, 1. Solo, Guarani, Xanamé, 3, 1, 3, 1, 6, 2. O Xanamé, 3, 1, 3, vai ser via Alfa, Juliette até o gate 04, boa noite. Alfa, Juliette até o 24, boa noite. 205, decolou 206, controle 208, Goiás. 208. Da El Coral, correção saída Pouca, transição Caju, transponder 5506, controle 1920, decolou 8. 3815, contato radar, saída da Elsa, subo 340. 340, 138 no 5. Habitação confirma o pátio ao 5? Gente, no lugar da barra, direcionamento para o saque crematório em 198, decisão 95, altímetro 1021 no Volvo. Decolagem da 197 com curva esquerda na saída da PUC, transição Caju, ok? Controle, pode correr pra gente pro do Motiva, pro 3805, por favor. Seguagem, 3805. Obrigado. Realmente vou ler da 3805. Quando ler, hein? Está presente, 3805. Salvador Azul 2782, informação. Turma 2752, boa noite. Foi pro a de Itapa para a chegada Mari. Reporte no ideal da descida. Manda pro a de Itapa para Mari. Reportará no ideal Azul 2782. Da 3815, do presente pro de Fubase. Confirma a proa? Fubase. Fubase na proa, graças 3815. Ponto ideal azul 2, 782. 782, desça para o nível 050. 03815, chame centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.95. Chamará 3815. Solo Salvador, Oceanair 63, 3, com sentido da Tango para Guarulhos, 340. 6313, boa noite, senhor autorizado, 660, copia, guarda coordenação. 7, chegada bom, felicita para 4000 pés, faz o chão 021. Curva à direita, subida da El Leda Motiva, via pêndulo 10 até Taubaté. 5510, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado 360, da El Leda Motiva, pêndulo 10, Taubaté, 5510, 208. Correto, chame pronto, chegue em estacionamento 6313. Chamar a puxa, estacionamento está no 4. Azul 2782, desça para 2000 pés, ajuste 1021, rebote localizador livre, LS, pistão 0. Descendo para 2000 pés, 1021, reportará no ILS o azul 2782. Por Salvador, boa, tá 3305, reclamação é uniforme, passo 200. 05. Está presente. De ITAP para chegar da Mari, desça para o 050. Estou confirmando, é Proa de ITAP para o 3305, está intermitente sua transição. Mantive o Proa de ITAP para chegar da Mari, desça para o 50, até 3305. ITAP 050, está 3305. Vitor Tango, decolou 20, controle 20, decimal 8. Bom, 208, bravo, pesado, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, bravo, pesado, decolado, no perfil Puka. Bravo, Vitor Tango, 20, decimal 8. Desculpa, obrigado. Meu bravo, pesado, decolado, perfil Puka. Da Vitor Tango, boa noite, contato radar, subo 210, foi direto, posição Conde. direto Conde 210, solicita 90, se possível. 190, nível confirma? 190. 190, sim, subiu e mantenha Bravo de passando. Autorizado 190, Conde, Bravo de Sangre. Gol 1246, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1021. Gol de Bonf, 1246. Gol 2707, reduza para 2509. Está reduzindo o 2707. Estava me torcendo. Quando foi estimado esse pouso em Aracaju? Já confirmo, lembrado que é. Azul 2782, BTLS, chame torre 1895. 1895, bote. Estava apertando o último pouso em Aracaju ao 00 da próxima hora. À meia-noite. 0100, 7. Repetindo 2, boa noite, deixa uma aproximação a partir do inferno. 782, reportarão. Autorizado na 0, ventando 50 graus, 79. Para o 2782, Ana? Sim, o 2782, pouso autorizado na 0, ventando 50 graus, 79. Autorizado o pouso para o azul 2782. Solo Salvador ao azul 4980. Azul 4980, prossiga. Olha, amigo, informação alfa, gentileza quando disponível 330 Recife. Qual o horário do posto? Itapau 00, amigo. E confirma a matrícula azul? O 4980. Ok, mantém a escuta, por gentileza. Obrigado. Ah. Pode continuar a descida para 2000? Agora 2000 pés, o ajuste direita para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, linha LS 3305. 2000, 1021, autoridade direta, recuperarei localizador 4980, é o solo voltando. Prossiga. Ok, o plano deve estar disponível no sistema daqui a uns 8 minutos. Ok, subida pouca, transição Aru. Pouca Aru, muito obrigado, na sua escuta. Quanto dona Santa precisa? Gente, reporte no localizador T3305. Azul 2717, declaração de fechamento, número 3 na aproximação. Quando pro 220, limite o localizador, desça para 3000 pés. Ajuste 1021. 0203000, declaração pro 220. Entrada ao lote azul 2707. Azul 4980 solo. Prossiga. Top. Manda. Recife 350 autorizado, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. 55, 1-5, transponder. Controle 120 decimal 8. Autorizado 350, Recife, rota do plano, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucta, Aru, 5525, 1208, Salvador. Correto, portão. Qual seria o portão? Portão 1. Copiado, portão 1, chame pronto. Vale. Salvador, boa noite, o Azul 2782, livra. 2782, boa, bem-vindo. Autorizado táxi, Alfa e Kilo, parte 3. Alfa e Kilo, parte 3, quanto eu tiver. 021-2000, esquerda 130 para o localizador. Azul 2707. Localizador, para 10 à vista, 3307. 3305, Lisa, LS, chame torre 118, decimal 95. 395, vantagem, precisa. Boa noite, na 3305, estabilizado na final e LS X-Ray. Fechou e travou. 3305, boa noite, posição autorizada na 0, vento no 50 graus, 89. A gente viu posição 10, 3305. Localizador 2707. Azul 2707, Live LS, chame torre 1895. 1895, né? Salvador Azul 2707. Azul 2707, boa noite, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 707. Sou 1888, boa noite. Via chegada bom, desça para 2000 pés, ajustão 021, reporte localizador, que estamos 0. Tá aqui, 2000 bom, nós estamos no número 1, 882. Sou o número 4, o número 3, passa bom. Pode vacilo. Pelo, afirmo, até pelo, desça para 4.000, após 2.000, ajustado 1.021, redução de FPS.